Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o Mestre amorável de nossos corações, nos envolva, nos abençoe e nos deixe a sua paz. Na noite de hoje, nós iremos falar sobre depressão e mediunidade. Falaremos um pouquinho sobre a depressão bipolar, sobre síndrome de pânico e um pouquinho rapidamente sobre autoconhecimento. Então vamos apenas esclarecer que esta é a sétima palestra de um seminário. Ele inicia-se com a palestra Depressão, Causas, Consequências e a Terapia do Amor, onde apresentamos o Evangelho de Jesus como verdadeiro tratado de psicoterapia para nos auxiliar a combater a depressão. A segunda palestra, Depressão e Auto-Perdão, Felicidade sem Culpa, porque alguns casos de depressão têm na sua raiz, na sua gênese, sentimentos de culpa muitas vezes inconscientes, que necessitam ser perdoados. É muito importante se auto-perdoar para conseguirmos nos auto-amar e assim cumprir o mandamento do Cristo de amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo. A terceira palestra, Depressão e Obsessão Espiritual, a influência dos espíritos no problema da depressão. A quarta palestra, Depressão, Materialismo e Desapego, a alegria do trabalho no bem que vai ser a melhor ferramenta, o melhor tratamento para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa ação. E que a melhor oração é justamente a hora da ação. O melhor passe que existe é o passe para o lado de cá, se torne um trabalhador, seja um voluntário do Cristo, auxiliemos aos nossos irmãos e à humanidade. A quinta palestra, Depressão, Autoconhecimento e Iluminação Interior. Nós vamos descobrir quais as ferramentas, quais os talentos que o Pai nos confiou, que talvez estejamos soterrando através do autoconhecimento, através da questão 258, descobrir qual é o nosso planejamento reencarnatório, o que programamos antes de descer à Terra. A sexta palestra, Depressão Bipolar, Ansiedade e Angústia, e por fim, a de hoje, Depressão e Mediunidade, Síndrome de Pânico. Então vamos iniciar dizendo a vocês que a depressão é muito antiga, não é uma doença moderna. Nós vamos ver relatos dela no Bhagavad Gita, na canção sublime do hinduísmo. Vamos ver relatos bíblicos, a narrativa de Jó, do rei Saul. Nós vamos ter, então, muitos problemas de depressão com o nome de melancolia na antiguidade. Vamos ver Aristóteles dizer que, costumeiramente, Sócrates e Platão, seus mestres antecessores, recolhiam-se em profunda melancolia. Vamos ver também vários gênios da humanidade que foram depressivos, ou seja, mesmo quem tem depressão pode sim dar um grande contributo para a humanidade. E vamos ver, portanto, Michelangelo, grande gênio da pintura e da escultura, com traços de melancolia. William Shakespeare, o maior dramaturgo de toda a história, também pelos seus personagens, Hamlet, Lady Macbeth e tantos outros, vamos perceber, dizem os seus biógrafos, traços de depressão. Na Idade Média,